Latam 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, o nível 340, prossegue na Hotel Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Pirassununga. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 129.45 e acione 5530, o TAM 3601. Correto, chame para o push acionamento. Como é que é o estacionamento, Fox? 504, tá 3601. Autorizado, tá 3601, chame para o táxi. Chame para o táxi, 3601. Tá livre, chama para o táxi. Alfa, X-Ray, Charlie, bom dia, prossiga. Bom dia, solicito a autorização de reboque do Mach 3 até a taxa-feira 28 via taxa Alfa. Cheque de motores em média potência, espero paciente. Autorizado, reporte na Texei Golf para o cheque, o Alfa X-Ray Charlie. Autorizado, reportará Alfa X-Ray Charlie. gentileza? Sente, prossiga o táxi pelo pátio Índia e o ponto de espera está 1-0, torre 1895, o voo 1161, né? Para o táxi, então 3601, 1158 a bordo, 3,50 de autonomia, Fernando Galeão. TAN 3601, no táxi à direita, ponto de espera da 1-0, 1895 a torre. Direita, ponto de espera da 1-0, 1895, TAN 3601, ponto de espera da 1-0, pronto. Este é TAN 3601, livre a decolagem da 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-5 na hora. Autorizado a decolagem 1-0, TAN 3601. Chegou no 1-1 na linha e mantém a 1-0. Mantém a 1-0, a 1-1. 3601, decolado ao 57, chame o controle 129, decimal 45. Livre decolagem da 10, vento 150 graus, 05 nós. Velocidade decolagem, 10, 961. Decolado 00, chame o controle 29 decimal 45. Chamada 1961. Taxi Charlie está livre. Chame para o regresso. Tráfego Salvador, muito bom dia. O voo Janeiro 62, 5 1, ciência da Delta, para Guarulhos, o 360. Bom dia, Xanar 6251, está autorizado, Guarulhos 360, o nível, prossegue na Alpes 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas, decola da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge, o controle 129.45. Acione 5543, o 6251. Ok, então autorizado 360 para Guarulhos. Via Upper, voo 16, Bravo Hotel Zulu, 13 postos. Decolando da 10 com a primeira curva à direita, nada El, Eda, Bridge, depois direto. 129.45, controle 543 do Transcontro, 6251. Correto, 6251, chama para o push e acionamento. Tem, chamará gate 5, 6251. Autorizado, Alfa X Charlie, livre regresso ao pátio 3. até questionamento no gate 5 ou 6251. Autorizado, chame disparo táxi, o 6251. Autorizado, pushback questionamento, 6251. Táxi 6250 151 com 530 alterna galeão. Chame no ponto de espera da 10. 251, livre táxi em frente, Fátio Índia, chamei a torre, ponto espera da 10 em 1895. Ente livre táxi, ponto espera, torre 1895, só reconfirmando, o total é 120 a bordo, 120. Ciente. Bom dia, 62. Ponto espera, pronto. Eu acho que não é 62, mantém o ponto espera. Temos um Embraer da trip na final da 10, tá com a passageira desmaiada a bordo. Aguarde no ponto espera. Oh, com certeza, vamos aguardar, tá tranquilo, esperado. Livre o pouso na 10, vento 150 graus 059. Livre o pouso. Embraer 251, após a passagem do Embraer da Trip, alinha em manter 1-0. Azul, colega da FIFA, me mantém na 1062. TP5557 no solo 35, está livre o táxi via Alfa e Juliette para o gate 8 e os mestres já estão esperando no gate 8 o TP5557. Alfa e Juliette conseguindo por 8, obrigado. Oceania 6251, livre decolagem da 1-0, vento 1 no 40 graus 04 norte. Decolagem 6251.